Projeto X Podcast. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otoyo, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Rosinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Hoje, o tema é muito especial, porque é um dia especial, né, Dri? Com certeza, com certeza. Aliás, esse podcast deveria ser gravado só por mim e por ti. Com certeza. Porque eu não sei o que os outros dois vieram fazer aqui. Peso, isso é, né? Preconceito. Eu não convidei. Eu não convidei, eu só digo isso. Ó, vocês pediram igualdade, então vamos ter igualdade. Até igualdade, no podcast. Por favor, né? Direitos Poxa. Iguais, vocês não querem direitos iguais. Hoje é dia da mulher e a gente vai fazer um podcast especial sobre o personagem feminino na ficção. Seja livro, filme, anime, como que esse personagem feminino, como a figura feminina, ela se comporta na ficção. Eu sou Fernanda Fofonca e a Mulan é a melhor personagem feminina da ficção ever. Sim, não. Sim, você sim, com certeza. Você roubou a minha entrada, Fê. Com graças. Certeza. E? Isso não é justo. Só porque será roubo. Aqui é o Mug e só tenho que dizer que tá aí. Nossa, sabia. É a frase da Robin. Outra coisa. Quem que chamou o Mug pra o gravação? Eu sou a favor da gente quicar ele, tipo, agora. Não, que você acha, quem? Fê? Aqui é o Cabeça e o melhor personagem feminino é o Bon Clay. Não, pera. Ô, Camarê! Ô, como assim? Não. Alguma coisa pera. Tá muito errada. Não, gente. Sabe o que é pior de tudo? Eles estão começando a contaminar um ao outro. Agora o Cabeça tá fazendo referência ao One Piece. A hora em que o Mug começar a fazer referência de si, eu juro que eu saio do Projeto X. É só o que eu tenho que dizer sobre isso. Eu tenho que me defender. Primeiro que a Adri já fez bullying comigo e eu não entrei. Não foi bullying, foi apenas manifestar a realidade. E a Fer roubou minha entrada, então eu tive que falar de One Piece porque era a única que tava na cabeça. Eu não roubei tua entrada. Eu acho que roubou. Eu acho a Mulan a melhor personagem feminina sempre, desde que eu me lembro, por gente, desde que eu vi Mulan na minha vida, eu Todo acho. Todo mundo quer ser a Mulan, cara. Até quem é homem quer ser a Mulan, porque a Mulan é mais homem do que muito homem, então... Já disse, Cabeça, tu não era nem pra estar aqui, então nem roubei tua frase. Essa é a minha frase. Tu tá aqui de intrometido. Nossa, tá bonito hoje. Aqui é... Alguns chamam isso de justiça. Vocês estão me interrompendo. Oh, não pode isso, hoje é cast feminino. Tá vendo? Eles estão... Vergonha pra tua vaca. Não pode. Não era desonra? Era desonra. Desonra pra toda a sua família. Então os dois, desonra e vergonha, pronto. Tá legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Aqui é a Adri e... O mundo precisa de menos Bella Swans e mais Lyra Belacquas. Se você não sabe quem é a Lyra Belacqua, faça um favor a si mesmo e vá ler a Bússola de Ouro. É, eu não sabia, bom, agora já sei onde procurar. Não, leiam, é uma das poucas personagens dos livros mais que eu li mais recentemente que quebra com um monte de estereótipos que eu não gosto. Mas a gente vai falar disso um pouquinho e mais se depois. Se você não sabe quem é Bella Swan, parabéns pra você. É, você é uma pessoa mais feliz Parabéns, do que eu, que tive uma fase muito negra de Twilight Tard e li os 4 livros e achava aquilo a melhor coisa do mundo. Eu também não me orgulho disso. Toda ficção que a gente conhece, ela tem, de alguma forma, estereótipos de personagens, tanto femininos quanto masculinos. Hoje, nesse dia de hoje, a gente vai se focar nos personagens femininos. No papel que eles têm nas obras, qual é a função, como que normalmente eles são caracterizados, os tipos de personagens femininos. A gente quer realmente abordar como é que é a representação da figura feminina na mídia como um todo, seja livro, filme, mangá, anime, sei lá o que mais tem de mídia, quadrinho. Quadrinho? Mídia em geral. DC? Quadrinhos são, algumas das piores representações de papéis femininos que eu já vi. É, porque normalmente é a mulher gostosa, peituda e inútil, né? No quadrinho, ele é representado tanto os dois lados, é ruim. Não, sim, a mulher e o homem também. É a ideia da idealização. Então depois eu vou entrar, quando a gente entrar em algum tem um quadrinho, eu corto completamente isso. Não, Scott Pilgrim é outro é ponto fora da... É que a gente, quando fala quadrinho, a gente tá se referindo a quadrinho americano de... Super-herói. É que assim, eu não posso falar de quadrinho porque eu não acompanho muito, mas o que eu vejo... E até uma das coisas que me afasta um pouco dos quadrinhos é porque eu não gosto da representação mesmo. Eu não acho legal, acho que exagera estereótipos que eu não gosto. Mas, pessoalmente, e até uma coisa que a Fer falou a respeito de como dessas representações, a gente tem que manter em mente que as histórias, a ficção, ela é uma representação da realidade. Ou de uma visão da realidade, de como as pessoas veem uma coisa ou como as pessoas querem que certa coisa seja. Por isso os estereótipos daquilo que... Principalmente, como a gente tá falando de personagens femininos, muitas vezes esses estereótipos traduzem ou o que ou um modelo de idealização ou um modelo de demonização. Tipo, o que tem que ser ou o que não pode ser de jeito nenhum. Isso é muito também atrelado à cultura, sim, né? Sim, sim. Fatores culturais mandam. Se tu pega coisas mais atuais, tem uma determinada conotação. Tu pega histórias antigas, por exemplo, a mulher, antigamente, ela é vista como... A pecadora original, sim, né? Toda mulher, sim. Ela carrega a culpa de Eva. Exato. Então, tipo, isso é muito, muito levado pra todos os estereótipos, né? A mulher é o pecado original. Então, tem vários desses fatores culturais de época. De época, de lugar. De região. De lugar. Se você pegar a... Eu vou citar aqui a Bíblia, no caso, mas não, nada contra a religião, por favor. As três personagens femininas mais marcantes da Bíblia são Eva, Maria e Maria Madalena. Maria Madalena. Né? Duas delas, teoricamente... A virgem, entre aspas. Sim, não, mas né? Querendo ou não, é a personagem, vamos botar aí entre aspas, a feminina, que é a idealização perfeita, correta, a virgem, aquela que não fez nada. E no, na outra ponta, temos uma prostituta, uma cortesã. Não, na verdade, tu tem duas coisas, né? Tu tem a Eva... Que é a pecadora original que mandou os homens, condenou os homens à terra, enfim, né? Tirou eles do paraíso. E tentou tu o homem, tem a Virgem, né? Maria, né? Que é a idealização. Homem, justamente. Que é a idealização, que é a mãe, né? A santa, a virgem, enfim. E tu tem a Maria Madalena, que ela é a pecadora, mas ao mesmo tempo ela é alguém que se arrependeu, vamos dizer assim, e que se começou a seguir. Enfim, Cristo, e isso tornou-a melhor, né? Então tu tem várias figuras. Muitas vezes a ficção projetava um exemplo do que uma mulher deveria ser. Você pega contos de fadas, a idealização das princesas, sabe? Perfeitas, intocáveis, inatingíveis. Frágeis e inúteis. E sim, que assim, ela era frágil, ela precisava ser salva. Ela tinha tanta relevância, se você for pensar, quanto uma peça de decoração. Que ela tinha que ser bonita, ela tinha que ter porte, e ela tinha que ser salva, ela tinha que ser frágil, dotes, só. Né? Ser uma mulher prendada. Prendada. É até uma coisa que eu lembro de ter estudado em literatura muito tempo no colégio. Na época medieval, tinham as cantigas. E um tipo de cantiga, ela idealizava, tinha justamente essa imagem da mulher idealizada e inatingível. Que assim, ela não podia ser real, era tão perfeita que ela não podia ser tocada. Isso se eternizou. Tanto é que a maior parte dos estereótipos que a gente vê até hoje são muito extremos. Não tem... Você não vê personagens mais humanas, por assim dizer. Você não vê personagens mais medianas, que não são nem completamente puras, nem completamente pecadoras. E é pra você ver a influência de toda a nossa bagagem cultural em cima da forma como a gente vê e da forma como a gente cria ficção. A Adri tava falando da época medieval. Se você pegar os filmes épicos, os filmes de fantasia medieval, são poucos aqueles que você tem mulher como protagonista. Por exemplo, Senhor dos Anéis tem o Orlando Bloom. Tem o Orlando Bloom. O cara é uma Barbie nesse não, filme. Assim, a Galadriel. Não, Legolas é. O Senhor dos Anéis é um livro totalmente masculino. Mas tu tem que entender a época que ele foi escrito. Exato. Mas na década assim, de 40, assim? 50, Tolkien era extremamente católico e o catolicismo. A mulher, todo mundo sabe, ela não tem... Até pouco tempo atrás não tinha real valor. Era uma figura simplesmente decorativa, justamente. E tu tens... A única personagem, assim, que é relevante, assim, que faz alguma coisa, que se tu for ver... É o Legolas. Como é que é o nome? Legolas. Não, tem duas. A Elvin. A Elwin e a Galadriel. Se você for pegar, Não, a Galadriel, ela não faz tanta coisa. E a Arwen, por exemplo, no filme, eles só deram mais importância pra ela do que ela não tem no livro. No livro, ela só tá nos pensamentos do Aragorn. Quer dizer, ela não participa de nada da história. E daí, se tu vai pro Hobbit, esquece, não tem mulher no Hobbit. Nem o Orlando Bloom. Nem o Orlando Bloom tá no Hobbit. Nem o Orlando Bloom. O Orlando Bloom vai aparecer no filme. Ai, que bosta. Do Hobbit. Coitado. Foi o que eu falei. Ah. Eu falei, coitado do Legolas, né? Ele vai ser pra sempre Orlando Bloom, coitado. Até porque essas histórias são de homens másculos que vão pra guerra. E vão salvar o mundo. Lutam. Vamos lá. Pra 300. Salvar... Não pra salvar o mundo, pra 300? Salvar o lar. Sim. O mais próximo da mulher é o Xerxes, que é o. É o mais próximo Rodrigo que você Santoro, tem. Rodrigo Santoro. Ah, Rodrigo Santoro. Mas, assim, mas ali são homens e. Mas a gente tinha falado de como era a imagem feminina na Grécia Antiga. A gente tem que incluir uma coisa. Essa era a imagem ateniense. Em Esparta, era uma sociedade altamente misógina? Era. Só que as mulheres ainda tinham um pouco mais de destaque, porque eram elas que ficavam pra cuidar da cidade quando os homens saíam pras guerras. Tinham que ser um pouco mais instruídas, elas tinham que ter um pouco mais de voz, elas tinham um treinamento que elas passavam também. Então, tanto é que isso é até um pouco representado pela esposa do Leônidas, que eu esqueci o nome, eu não lembro nem se ela tava na HQ. Mas... Tava. Tem eu li ela, na HQ, ela eu li uma... HQ há muito tempo, mas eu esqueci. Ela tem, querendo ou não, uma força ali dentro de Esparta. Mesmo que ela não tenha conseguido parar todos os homens e falar, não, isso tá errado, mas ela tem uma força ali dentro. As pessoas ouvem o que ela tem a dizer. E se a gente for ver na Idade Média, quando tinha uma mulher que ela se destacava mais, ela era condenada ou ela era bruxa. Um exemplo é a Joana d'Arc. Sim. A Joana d'Arc, ela lutou na foi na Revolução Francesa? Não, Guerra dos 100 Anos. Não. Revolução Francesa foi quase 1800, fia. Não, a Revolução Francesa do Luís XIV, viadão lá. Então, deixa eu reformular. Eu tenho até um professor que ele fala assim, quando ele dá essa aula tipo de Idade Média, ele fala assim, olha pra você ver a diferença do homem e da mulher. A mulher é bruxa, o homem era o mago, era o sábio. É. A mulher que praticava, entre aspas, a feitiçaria era herege, tinha que ser queimada. O homem não, ele era o sábio, era o respeitado. Era aquele que você ia pedir conselhos. Acho que a gente já deu uma introdução, mais ou menos, do que a gente quer falar. Uhum. Mas vamos então focar um pouquinho nos estereótipos que a gente encontra na ficção. Claro que assim, é uma lista, a lista de estereótipos é imensa. A gente achou bastante coisa num site, que eu vou deixar a recomendação porque é interessantíssimo. Pra vocês verem padrões comuns de diferentes naturezas entre várias histórias, que é o TV Tropes, que a gente encontrou alguns conceitos, até algumas coisas que surpreenderam a gente, que permitiu a gente ver esses personagens de outra forma e falar um pouco do que a gente mais percebe. O primeiro, que eu acho que é o mais comum, é o da donzela em perigo. É basicamente uma moça bela, jovem, muito frágil, que ela tá numa situação difícil, uma situação assustadora, ameaçada por um vilão ou um monstro, até que o herói vem e salva ela. É um personagem muito clássico, assim, a literatura da época do romantismo foi... Muitos livros foram escritos com base nesse estereótipo. Contos de fada, como a gente já falou. Super Mario, se vocês quiserem entrar por esse lado, não sei. Peach. A série Zelda tem essa... Zelda. A Zelda, ela tem uma diferença porque ela tem uma importância muito grande. A Peach, ela tá presa forever. A Peach só serve pra ser capturada, toda vez. Mario! Não, e Yodri, tu pega os primeiros filmes clássicos da Disney, as primeiras princesas, a Bela Adormecida, a Cinderela, a Branca de Neve, elas são tudo donzelas em perigo. Exato. Né? Elas são totalmente inúteis na história. Normalmente elas estão desmaiadas, né? A Bela Adormecida tá desmaiada, a Branca de Neve tá... desmaiada, quer dizer, estão sempre esperando o príncipe encantado para vir salvá-las, né? Acho que a donzela em perigo, ela tá sempre acompanhada do príncipe encantado. O príncipe encantado, que é a idealização da figura masculina como a figura perfeita que vai salvar você e vai resolver todos os seus problemas, vai te levar no cavalo branco e você vai ser feliz pra sempre. É um dos... Segundo seis, a princesa Leia também, porque a princesa Leia agora é princesa da Mas Disney. Mas a princesa Leia, ela é mais durona, ela... A princesa Leia... Ainda assim, ela briga. Assim, nem toda princesa é donzela em perigo. E nem toda donzela em perigo é princesa. Bella Swan é um exemplo mais recente de donzela em perigo, no qual eu consigo pensar agora. Ela é uma donzela. Você tinha que colocar isso. Você tem que colocar ela. Ela não é uma donzela. Bom, não, não. Por isso que a gente fala tanto da Mulan. Mulan. Né? Porque a Mulan, ela é uma quebra totalmente desse paradigma. Exatamente. Ao ponto de salvar a China. E eu vou te dizer que a Disney fez isso antes, colocando a Bela. A Bela. A Bela de A Bela e a Fera. Porque a Bela, ela era... Se tu vê o filme da Bela... Ela, o que que ela era? Ela era uma personagem que não se enquadrava com aquela sociedade que ela vivia. Ela gostava de ler, ela queria saber, se interessar mais por cultura. Ela não queria ficar lá com o Gaston, que era um homem rústico, que todas as outras mulheres eram apaixonadas e que era burro que nem uma porta. Exato. Não, ela queria algo a mais pra vida dela. Só que naquela sociedade, daquela época, que eu acho que devia ser século XIX, isso era mal visto. Como assim uma mulher lê? Tem uma fala que o Gaston tem nesse filme que traz isso. Logo no começo, quando ela tá andando pela rua lendo o livrinho dela, o Gaston para, tira o livro, olha assim, mas onde estão as figuras? Aí ela fica, ela só, super cheia de classe, ela só dá as costas. Aí ele fala que não gosta quando as mulheres leem, porque elas começam a ter ideias, começam a pensar. Olha isso, aí. Assim, é traduzir o Gaston inteiro. Tipo, todo o personagem dele foi traduzido nessa fala. Acho que a Disney, ela começou a mudar um pouco esse estereótipo feminino. Porque tu tem a Pequena Sereia, vai, ela foi um romance, mas ela já não é tão aquela princesa indefesa. Não, ela corre atrás do que ela quer. Agora tu tem a Bela que ela é diferente, ela é uma personagem que eu também me identifico, vou dizer. Tu tem a Yasmin de Aladdin, né, que ela também... Ela também não é a mesma mulher, donzela indefesa. E tu tem a Mulan, que é a... Que é a Mulan, ponto. É o ápice. Da Mulan a gente não precisa falar porque ela é a super diva. E mais recente tem a Tiana, de A Princesa e o Sapo. Tem a Rapunzel, de Enrolados. A Rapunzel, sim. Esses são os estereótipos mais criticados pelas feministas. E eu compartilho dessa crítica. Eu acho que vem de uma imagem muito... Que assim, faz com que as mulheres aceitem a fragilidade como uma parte da essência delas. E eu não acho que isso seja uma coisa que você deva... Não seja uma ideia que você deva levar adiante. Mas ainda tá, você ainda consegue perceber essa ideia de donzelinha em perigo de uma forma mais disfarçada em outras histórias. Sabe o que eu acho? A Bela trouxe isso de volta. Porque estava meio que ficando de lado. A mulher estava deixando de ser essa figura indefesa. E a Bela maldita trouxe essa porcaria de volta. Com aquele crepúsculo. Se você tem uma ideia, até um pouco antes, é que assim, às vezes a gente não percebe por estar numa mídia que é um pouco diferente. Mas, vou dar um dos exemplos aqui. No Homem-Aranha, as namoradas dele, tanto a Gwen Stacy como a Mary Jane, são damas em perigo. São donzelas em perigo. Elas não fazem nada, assim, elas não têm uma importância, elas não são proativas na aventura e ele, vira e mexe, tem que salvar as ruas. Realmente. Ô, Dri. Oi. Uma opinião, eu não joguei, então não posso falar, mas a Yuna. Yuna. De Final Fantasy, ela é uma... De maneira alguma. Uma donzela em perigo não é. É que ela é bonitinha. Ela é bonitinha, ela é muito, muito pacífica. Eu diria que a Ares seria. A Ares de Final Fantasy. A Ares é. Ares, mas... a deusa da maçã dourada do cavaleiro? Ai. Não. Mas... Falando em cavaleiro, só pra falar aqui, que em Cavaleiros do Zodíaco eu consideraria a Atena. A Saori? Que isso? Não, que isso? Eu ela sequestrada? Totalmente. Não. Ela... Quase não, não foi sequestrada. Quase uma princesa Peach, ela né? Ela tem poder. Não. É quase. Ela tem um poder, assim, de político, né? E mesmo assim, tipo, serve pra porra nenhuma. Não, ela, teoricamente, é uma deusa. Era pra, teoricamente, ela poder bater de frente com alguns dos outros personagens. Mas é mais fácil deixar o Seiya. Atena é a deusa da sabedoria e da guerra pros gregos. Tem alguma coisa errada aí ou tem uma coisa errada aí? A Hilda, até que a Hilda de Polaris, pra quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco, ela não é assim. Ela tá comandando a putaria toda lá. Cavaleiros, se você parar pra pensar, é um anime machista da porra também. Com certeza. Não. Como boa parte o do show. O mais próximo de Cavaleiro Mulher que tem na primeira fase é o Misty de Lagarto. E assim, nem toda personagem bonitinha é uma donzela em perigo. Você tinha falado da Yuna? Não. Ela é realmente muito bonitinha, muito pacífica, muito gentil. Só que ela demonstra durante o jogo inteiro uma coisa que... Ela não foge de nenhuma batalha. O que falta pra uma personagem desse tipo é força de caráter, que ela tem sobrando. Que ela não foge das batalhas dela. Ela sabe da função dela, sabe do papel que ela tem. É um papel importante na sociedade do jogo e ela vai até o fim da missão que ela se propôs, mesmo tendo em um certo momento todo o mundo do qual antes ela dependia contra ela. Por isso, a Yuna é uma boa quebra dessa ideia de personagem bonitinho igual a donzelinha em perigo. Outras personagens da série Final Fantasy também podem ser quebras, mas como tinha falado da Aerith, como quer que você prefira chamar ela. Adri não gosta de Final Fantasy VII. Eu não vou falar de Final Fantasy VII porque eu tenho uma certa reserva com esse jogo, pra dizer o mínimo. Alguém, pra quem jogou também um exemplo, lógico que ele tá num outro contexto, mas a Ashley de Resident Evil 4, você passa o jogo inteiro salvando ela. Nossa, incessantemente. Saco, cara, que saco, velho. Bem lembrado, velho. Mas e é muito forte, porque ela não faz nada, assim. Nada. Ela não faz porra. Nada, se nada. Se ao menos fosse que nem a guria de The Last of Us, que tipo, ao menos ela, essa guria, quando você tá caído, ela chega em cima do cara pra te tirar, velho. Não, o próprio Resident Evil tem personagens como a Jill Valentine, que é uma das mais adoradas pelos fãs, que é uma personagem que tá ali e tem que resolver a situação. Agora, a Ashley, ela ficou com a cara assim, você tem que salvar ela, tudo bem, ela tá sequestrada, mas ela passa o jogo inteiro sem fazer nada. Aí o cara pega ela, agarra ela, grita, Leon! Aí você vai, para o que você tá fazendo, volta, mata o zumbi, ou iluminado, pega ela e leva, vambora. Ah não, chega uma hora, eu não tenho paciência pra esse tipo de personagem mais. Nem com a... O que eu mais gostei da série Super Mario foi justamente o fato de no Super Mario RPG a Peach finalmente fazer alguma coisa e começar a bater nos outros usando o guarda-chuvinha dela. Foi a melhor coisa do jogo inteiro. Mas eu não tenho paciência pra esse tipo de personagem mais. Não tenho. O próximo estereótipo de personagem feminino é o que a gente chama de tomboy. É normalmente aquela garota que é jovem e tudo mais. Só que ela tem hábitos e ela se comporta muitas vezes como um garoto. Eu, por exemplo. Não, não, não, não, não, não, não. Não, você não é da ficção. Eu tenho que falar antes que alguém fale Chihaya. Chihaya, vocês estão esquecendo da primeira tomboy ever. Vocês estão esquecendo da docinho de Meninas Superpoderosas. Momento Chihaya Furo. A Chihaya, cara, é muito sensacional. Bom, é só lembrar da primeira parte da história de Chihaya Furu, que ela tá lá como um menino quando ela era criança. Ela é um moleque. Era aquele cabelinho curtinho, bermuda, era um menino. Se não tivesse voz de menina, eu ia dizer que era um menino aquilo lá. Se eu não soubesse que era um menino. O problema é que em anime toda criança tem voz de menina, então tanto faz. A gente já comentou no cast de Chihaya, a gente vai tentar citar mais, eu vou tentar jogar Chihaya mais vezes nesse cast, ia ser não, bom. Eu vou começar daqui a partir de agora, citar Chihaya Furu em todos os casts. Ai não, mais uma não, pelo amor de Deus. Já tem o Mugi com One Piece, já tem a cabeça com DC, tu também, Fer, para. A gente pode mudar o nome pra Projeto Fanboy Podcast. Atridade. Pô, deveria ter sido esse o nome aí, por que a gente não pensou nisso antes, droga? Mas ela é, querendo ou não, ela é um excelente personagem. A Chihaya a gente já comentou, mas ela é uma personagem que é decidida, ela vai atrás do que ela quer, apesar de ser sem noção totalmente. Sem noção, justamente. Ela tem o objetivo dela, ela vai atrás, ela fala, não, eu vou ser, eu vou conseguir, eu vou fazer, entendeu? Ela não tem ninguém que pare ela, e é a Chihaya. Ela é tapada, ela não sabe nada sobre romance. É que assim, tipo, por exemplo, esses personagens, eles não se ligam muito em coisas tão femininas. Eu até enquadraria a Mulan nessa categoria. Porque a Mulan, sim, ela não é feminina. Mas não. Ela não tem. Ela não se adequa àquela sociedade que exige que ela tenha um determinado tipo de postura. Ela é muito mais masculina. Ela tem outras coisas mais, assim, tipo, diferentes do público feminino. Claro que a gente tem que avaliar a época e tudo mais. Eu enquadraria Mulan nesse estereótipo de tomboy. Até porque depois ela vai pra guerra, ela luta, ela não sei o que. Ela salva, né, a China. Ela salva a China, só isso. Ela salva só a China. Fer, você fanboyzou um pouco com o Chihaya? Eu posso fanboyzar só um pouquinho? Vai, Mugi. Do que tu vai falar? Tá, eu sei que é de One Piece, óbvio, né? Mas... é que eu não sei se vocês se lembram. Não, eu não lembro. A Fer, eu tenho certeza que ela chegou até aí, porque logo no início, o Cabeça também, é sobre a Kuina. A Kuina, sim! A Kuina, ela se encaixa perfeitamente com o gênero. Gente, ela era muito moleque. Fanboy. Não, e assim... cara, eu não lembro dela. E ainda mais daquele gênero, porque ela se contorcia pelo pensamento assim, o pai dela queria que ela fosse um garoto, se você for olhada. Ele fala pra ela, tipo, não, esse mundo pra você ser um espadachim, você tem que ser homem. Fer, se você não lembra, é aquela que treinava com o Zoro no começo. Isso, ela é praticamente a motivação do Zoro. Sim. Então, é que o One Piece é muito irrelevante pra mim, eu não gravei. Nossa. Eu tô conseguindo escutar o coração do Mugi se partir daqui, mano. Nossa. Eu ainda gosto de One Piece, isso te deixa feliz. É tão legal. Ela, eu vou até citar, eu vou defender agora o ponto do Mugi, porque ela tem uma coisa que ela fala da com o Zoro, né? Quando a gente é criança, a gente tem o mesmo porte físico, mas quando a gente crescer... Você vai ser melhor que eu. Você, que é homem, vai ficar muito mais forte do que eu como mulher. E não é justo. Não é justo. Porque o meu sonho é ser uma espadachim. Entendeu? Quer dizer, ela tem a noção de que ela fisicamente vai ser inferior ao Zoro um dia. Mas ela fala que ela não vai aceitar isso. Que ela vai treinar e ela vai se esforçar pra ser a melhor espadachim do mundo. Daí que surge a promessa entre eles que um deles será o melhor espadachim do mundo. Que explica tudo que ele faz depois de algumas centenas de capítulos. Eu vou ser bem séria, eu gosto desse tipo de personagem. Eu gosto de personagens femininas que elas são fortes, que elas lutam com, que lutam contra as regras da sociedade e que não são focadas em ai, beleza, de ser bonita, da roupinha, do carinha bonito, não sei o que. Eu gosto de personagens que lutam, que brigam, como a Mulan, como a Arya, como um bilhão de outros personagens, como a Shiraya, entendeu? Esse é o meu tipo de personagem que eu me identifico. Você colocaria a Kyoko? A Kyoko? Aí. Eu acho que não, porque a Kyoko é o seguinte, ela é uma pessoa forte e determinada, só que é o seguinte, ela gosta de coisas femininas, ela só não tem dinheiro pra ter essas coisas femininas. Mas olha, tudo que a Fer falou agora há pouco, só me veio à mente uma coisa, Fiona. Fiona. A Fiona desconstruiu as princesas da Disney. Tanto é que eu acho que a Fiona é mais legal do que muita princesa da Disney. Ela só não é tão legal porque tem o burro. E o burro é um personagem muito bom. Burro! Eu tava lembrando agora da Naoto, de Persona 4. Ah, não sei. Que assim, você, a princípio do jogo e do anime, ela se passa por um garoto, porque ela tá tentando ser detetive, e assim, ninguém leva a sério. Ela pensa que ninguém levaria ela a sério por ela ser uma garota, então ela se disfarça de garoto, e um garoto convincente, cabelo curto, roupas masculinas. E eu acho que é uma das coisas, esse é um dos exemplos que eu acho mais legais, porque... Isso era uma das coisas que ela guardava pra si, que no final das contas acabou se voltando contra ela. Quem assistiu ou jogou Persona 4 sabe qual é o que acontece quando algum dos personagens esconde algo pra si, e que no final das contas acaba sendo o shadow dele, o true self, que acaba lutando contra eles, acaba se voltando contra eles. E o legal é que a Naoto resume a ideia de uma tomboy. Ela não é contra a ideia de ser feminina, ela é contra o que a sociedade impõe. Alguém que aceita o papel feminino padrão. E como ela não quer esse papel, ela vai pra outro lado. Ela se veste mais com roupas masculinas. Ela tem atitudes consideradas mais masculinas. Por isso, a Naoto é uma das minhas personagens favoritas. Eu acabei de olhar a imagem aqui. Eu tinha jogado Persona 4 Arena, que é de luta, e eu achei que era um cara. Juro! Meu Deus, depois dessa revelação, a gente vai pro próximo tópico, gente. Por favor. E agora a gente vai para um dos mais famosos também, dentre os estilos de personalidade, que é a Femme Fatale. Eu vou agora construir a cena para vocês. A Femme Fatale é o seguinte, imagina tudo preto e branco, você é um detetive, você está com o seu sobretudo e o seu chapéu sentado na sua sala, a veneziana meio fechada, tocando aquela musiquinha suave no fundo, e aí entra uma voluptuosa e bela mulher, loira, com um vestido vermelho, com a fenda até a parte de cima da coxa. Ela vira pra você e fala, eu tenho um pedido estranho a se fazer. Isso é a Femme Fatale. Não, explicando um pouco melhor, né? Não, é lógico. A Femme Fatale é aquela mulher que... A personagem... A Femme Fatale é a personagem que ela tem a sexualidade no ápice. Ela vai usar a sexualidade dela, a sensualidade, pra conseguir o que ela quer e chegar nos seus objetivos. Como a gente brinca, esse cenário que eu construí é o cenário de qualquer história no ar básica, começa assim. Sim. Né? Não, é a mulher usando a arma que ela tem, digamos assim, pra controlar os homens e conseguir os seus objetivos. Se você quer... Porque a mulher, ela não pode ser violenta, porque ela não consegue, ela nunca vai conseguir ser mais forte que um homem. Óbvio, tem as exceções, né? Tem umas mulheres aí que parecem homens, mas... A mulher, de modo geral, ela tenta conquistar as coisas pela inteligência. E ela sabe que ela pode usar, digamos, a sensualidade dela pra conseguir essas coisas. Exato. Eu acho que isso que é a Femme Fatale. É a mulher que usa essa arma a favor. Você quer o exemplo? Jessica Rabbit. Com certeza. Nossa, Jessica Rabbit é tipo uma personificação de Femme Fatale, cara. Com certeza. Esse é o estereótipo de Femme Fatale que tu imagina ela. Você vê que ela usa da sensualidade pra convencer esqueci o nome dele agora, do detetive e esse tipo de coisa. Tem toda a história do filme, mas ela é, assim, a personificação até mais, entre aspas, rasa da Femme Fatale. Um exemplo... É, e ela é ruiva, sim, né? O vermelho é uma cor que ele é muito associado a personagens... Femme Fatales, vamos dizer assim, porque o vermelho é uma cor quente e que tá associada com a sensualidade. Então tu vê personagens ruivas, voluptuosas. Isso, e com muito decote, bonitonas. O vermelho, tu sempre vai ver, ele tá muito presente nessa brincadeira, vamos dizer assim, né? Nesse personagem. Então, ruivas, por exemplo, ruivas até por ser algo que não é tão comum, se tu for ver, tu não vê uma ruiva a cada esquina. É porque o ruivo, ele é gene recessivo. Então, só vai dar ruivo quando for ruivo com ruivo. Até tinha citado aqui, mas eu já tinha pensado, como bom do Senalta que sou, tenho que citar a Mulher Gato. É outro exemplo fortíssimo da questão do Femme Fatale. Só que, além disso, ela é a Femme Fatale que ela vai pra cima. Ela vai se virar, entendeu? Ela não é a Femme Fatale que vai precisar de alguém, ou ela vai tentar mexer com alguém. A Mulher Gato, ela tem essa coisa da sensualidade, pela a forma como ela se veste, o jeito que ela se porta. Pra quem não acompanha quadrinho, a Anne Hathaway fez uma excelente interpretação disso no último filme do Batman. E a Mulher Gato, você vê, tanto que falam que uma das fraquezas, entre aspas, do Batman, pelo menos até hoje em dia, na versão atual, é a Mulher Gato. Ele não consegue resistir a ela, entendeu? Uma outra que dá pra citar também é a Mal em A Origem, porque ela seduz o protagonista de outro jeito, apelando pro lado emocional dele. Mas ela engana ele, ela mexe com a cabeça dele, principalmente na primeira cena em que ela aparece com um vestido elegante. Mas é basicamente o que uma Femme Fatale faz. Ela brinca com as ideias do protagonista, apelando pra, ou pra sensualidade, ou no caso dele, pra sentimentos, confundindo ele. Aí fica aquela relação com o protagonista de eles estão do mesmo lado, eles não estão, tem um pouco de amor, um pouco de ódio. Eles brinca com isso durante o filme todo. E isso vai sendo explicado ao longo da história. Eu não vou dar spoiler do filme. Pra quem não reconheceu Origem, é o Inception. O Inception. Acho que ele é mais conhecido como Inception. O filme do Leonardo DiCaprio. É um excelente filme. E ela é. Muito ela ainda bom. É um tipo diferente, ainda até de Femme Fatale, mas diferente. É muito bom. É um bom exemplo, filho. Que eu vou ter que citar, porque tem duas situações da Carminha. Da novela. Da Avenida Brasil. Ok, aí essa Mugi vai botar uma referência inesperada. Agora o Mugi vai botar aquele oi, oi, oi, no fundo, certeza. Não! Ele vai colocar. Não! Embora a Adriana Esteves realmente esteja de parabéns pelo papel que ela fez, né? Mas enfim. Papel? Qualquer gente, papel da Adriana já Esteves. Já que vocês estão falando tá mesmo de Femme Fatale de novela, Paola Bracho, pronto! Como vocês vão. Olha lá! Com certeza! Agora a gente vai falar de um outro estilo, que é a Vamp. Que eu não conhecia até essa pauta. Eu não. Eu também não, nem tinha ideia do que era. Pra mim, deve estar alguma coisa perto de Blood Sea, ou Blood Plus, ou Blood alguma coisa. Aqui eles colocam alguns exemplos até. Eu tava vendo. Mugs assistiu Claymore? Assisti. A Agatha, você lembra da Agatha? Sim. Então, ela é uma vamp. Aqui, é esse site que a eu vou ter que falar, a Adri citou, eles colocam o Light de Death Note como uma vamp. E eles a vamp, não, mas pra quem não entendeu, ela é como se fosse uma Femme Fatale, tipo, a potência máxima. Que assim, é completamente maligna. Essa é malvada isso. Mesmo. Até eles falam aqui que é a Femme Fatale com medo cientista. É mais. É aquela coisa, eles querem fazer maldade e dominar o mundo. Eu não, agora eu vou colocar essa imagem na cabeça de vocês, porque eu acabei de imaginar o Light vestido com vestido vermelho, com a fenda até a coxa. Não, mas peraí, nesse site tem uma coisa muito errada. Vixe. Porque eles colocaram a Evangeline, velho, de Sensei Negima aí, velho. Velho, na boa, a Evangeline. Ela pode ter até a versão adulta, mas quando vem na minha cabeça é a versão loli. Aí, tipo, quando eu pego uma versão loli, eu não consigo pegar uma versão loli e pensar em Femme Fatales Extreme. Ah, um exemplo pra quem curte quadrinho é a Mística dos X-Men. Ela Mística do é... X-Men? Ela tem, ela Mística, tem é essa verdade. Coisa da sensualidade, logicamente ela é azul, mas isso me impede ela sensual azul. Ela é azul. Mas ela quer o mal. Querendo ou não, ela tá ali pra zoar o mundo, entendeu? Um ótimo exemplo é a Mikaze de Occult Academy, ou Occult Gakuen, né? Nossa, cara! É, ela chega, tipo, ser a Femme Fatale, tipo, ela faz todo o papel, tipo, de sensualidade no início, tá ligado? Ela fica, tipo, toda boazinha, faz toda a mente do cara, tipo, seduzindo o cara pra chegar no final e tocar o puteiro, velho. É muito bom o Cult Academy. Uma que também tem é a Irene Adler, de Sherlock Holmes. Tanto no filme Olha quanto aí. Na série, ela, tipo, fode a vida do Sherlock o quanto ela pode. Tem eu um, ela vejo tem um certo... ela mais como mais pra mulher gato do que pra mística, por exemplo. Eu acho que ela mais tenta se virar, tipo, dar um jeito na vida dela, do que realmente, como o Hugo falou, tocar o puteiro aí. É que eu acho que a diferença entre a Femme Fatale e a Vamp é que a Femme Fatale, ela usa isso mais até, às vezes, como uma defesa pessoal. Tipo, ela se torna desse jeito, assim, até como uma forma de se proteger, vamos dizer assim. E a Vamp é porque ela é ruim mesmo, né? E tem uma, não sei. Tem uma figura mitológica que é, tipo, que é o conceito de Vamp. É o conceito do Sucubo, que é um demônio que se disfarça de uma mulher muito bonita pra, como disse o Mugi, tocar o puteiro. Pra, é porque pra ela seduzir homens e... os homens, né? Ela é imortal porque ela faz coito com os homens. Ou as sereias também, que cantavam e faziam os barcos é afundarem. A Sucubo, pra quem não sabe, vocês homens, vocês assistiram aquele filme com a Megan Fox. Eu sei que vocês assistiram. Eu sei. Ela é uma Sucubo naquele filme. Qual filme? É melhor não perguntar, acho que esse filme não deveria estar contando esse filme, aqui nesse podcast. Esse filme, não deveria existir. Bem, os homens sabem de que filme que é, que eu sei que todos vocês assistiram aqui. Ó, vamos mudar de assunto e vamos falar do estereótipo que é o mais adorado por otakus. Não é como se eu gostasse de você, seu idiota. Na verdade, isso daí não é nem por otakus até, eu acho que até tem... pessoas que não dão no conceito otaku e ainda assim gostam não disso, não sabem nem velho. O que, que é, não sabem nem que existe um nome exatamente, pra isso e gostam. Exatamente, exatamente, Dri. Não, mas o otaku, ele sempre considera que isso tem que ter no anime. Se não tem um desse gênero, ele já fica triste. Pessoalmente, eu detesto. Aquele pessoal mais hardcore, né? O Rhodes, ele tem uma palavra que explica esse gênero, que é baca. Baca. Ah, vai, uma das minhas personagens favoritas, ela é Tsundere. As personagens, a gente já falou agora, a gente tá descobrindo que era Tsundere, mas na verdade é Tsundere. Elas são, em grande maioria, muito carismáticas como personagens. Você pode ver que a maioria dos personagens que a gente gosta, no geral, assim, de anime, mas eu tenho várias Tsundere que eu gosto, que você se apega Taiga, ao personagem. Taiga, Taiga. A Taiga. Pessoal, só explicando aqui que Tsundere, pra quem não conhece, é a personagem que, assim... quer, mas não quer. Entendeu? Não, não. Ela... não é isso. Isso aí tem outra... quer, mas não quer outra coisa. Isso é bipolar. Isso é transtorno bipolar. Não, mas é quase isso, cara. É a personagem que ela é fria, brigona por fora, mas... tem um coração é, mole. Tipo, kawaii, tá ligado? Eu não... é bonitinha, então... anime tem muito disso. Se você assistiu algum... Se você assistiu mais de 3 animes, provavelmente tem algum tsundere no meio. Uhum. Com certeza. Com certeza. Boas personagens, a gente mesmo a gente brincando. Depende. Quando os personagens são construídos só pra ser tsundere, aí não. Tanto é que é uma coisa, por exemplo, eu gosto de Fate Stay Night, eu realmente gosto. Mas eu não consigo suportar a Arin porque eu não consigo ver nela muito mais do que o fato de ela estar lá pra ser pra cumprir a cota de tsundere da porra do anime, entendeu? Talvez na novel seja aprofundada a personalidade dela, mas eu não curto ela por isso. Né? Aproveitando o exemplo da Fer, a Taiga é diferente. Ela tem um motivo aí que é explicado durante a história. Eu gosto da Taiga, por exemplo, e tu pega uma outra personagem, que é a Shana, de Shakugan no Shana, eu não gosto dela. Porque pra mim ela é uma... até porque a dubladora é a mesma, ela parece uma cópia da Taiga. Tipo, eu olhava pra ela, não, tu não é a Shana, tu é a Taiga, sabe? Shakugan no Shana veio para, hoje. Não sei, mas é que eu vi Toradora antes. Ah, tipo, não sei, foda-se. O que importa é que a Taiga é a Taiga. Ah, mas tem aí... é que a Taiga é muito boa personagem, eu adoro ela. Não, deixa eu falar um aqui. Vai. Que ninguém vai entender, mas eu quero falar. Que é o Kurogane de Tsubasa. Putz, é mesmo, cara! Ele é tsundere. Ele é tsundere. Agora eu lembrei do o Inglaterra de Retalhas também. Inclusive, na versão nova do anime, o Japão chamou ele de tsundere. Chamou ele. Velho. Inglaterra de Retalhas. Agora, só pra citar, que o meu lado fanboy também merece, tem o Chopper tsundere ao extremo. O Chopper, não. Tá, não dá nem pra você chamar ele de tsundere, porque, tipo, ele tá xingando você, mas ele tá todo... com aquela carinha, velho. Quebra, não tem como. Eu não gosto que você me elogie. Aquele monte de coraçãozinho. Seu idiota. Não. A Uchopper é um personagem que eu gostava em One Piece, é verdade. Mas aí, voltando realmente pra tsundere de verdade, tirando os exemplos bizarros da Fê do Bug. Que bizarro? Não, hoje. Que isso, não. É uma rena de tsundere, não é estranho, não. O exemplo mais clássico é a Asuka de Evangelion, que acho que é... E a Asuka de Evangelion eu gosto dela, apesar de ser muito fandom, assim, muito... Ah, assim, tem um... Acho que tem uma foto dela do lado da definição de tsundere no dicionário, porque, velho, é o exemplo mais... Acho que o exemplo mais óbvio que eu consigo pensar é ela, mas por, talvez por ser um anime mais antigo, ser bem conhecido e pan... Eu acho que toda vez que eu vi falar em tsundere, era uma das primeiras a ser citada. Caraca. Não. Peraí. Vocês vão ter que parar que agora eu estou traumatizado pelo resto da minha vida. Meu Deus. Eu fui abrir o site da Dri, que a Dri colocou aqui. Não, esse site, maldito site aqui do TV Tropes aqui. Fui colocar tsundere. Ah. Me vem dentro dessa lista, talvez vocês não tenham, o seguinte personagem. Damian Wayne, o filho do Batman. A minha cabeça. Caralho! Não, eu não acredito que alguém... Você entrou em comic books, eu vi aqui. Ah, vale a gente entrar aqui no Yandere? Vale, não. Porque assim, eu acho que os estereótipos mais bizarros são... Olha só que coincidência, japonês. Antes, eu tenho que citar um, que senão o Dex vai me matar. Fala. A Naru de Love Hina, acabei de lembrar. A classe, talvez a primeira de tsundere dos animes. Primeira, será? Total, e muito boa. Ah, é uma das mais antigas, se não é a primeira... Evangelion veio antes de Love Hina. Veio? Veio. Com certeza. Bem então, antes. Tá ali, mas tudo bem, pelo menos ela é mais... Ela não luta no robô. Quer ver quando você junta tsundere e yandere ao mesmo tempo? Sabe o que você tem? Vixe, um monstro. GLaDOS Portal. Nossa. A tsundere, no fundo, ela gosta. Agora ela simplesmente quer te matar. Eu encontrei uns exemplos de tsunderes também em outras mídias que não só anime. É um estereótipo bem disseminado. Por exemplo, a Astrid, de Como Treinar Seu Dragão, que ela briga... O jogo briga o filme inteiro e no final das contas ela só queria. Ela usa isso meio que pra esconder sentimento. A Cat de 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. Quem assistiu o filme vai lembrar. Oh, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. Com certeza, ela é uma tsundere ao extremo. Esse é o do Robin com o. Com o Coringa. Não, é o Coringa, mesmo, é o Coringa. Coringa. É o do Coringa. Cantando com cabeça. I love you, baby. Boa, cabeça, essa música é foda. Vou colocar até uma vinhetinha pra você. Esse filme é sensacional, é. Cara. Se um dia os dois soubessem que iam ser o Coringa e o Robin... Não, eu acabei de achar o exemplo mais inesperado ever. A Eva, de Wall-E, é um exemplo de tsundere. A Eva? A Eva? Fantástico. Caralho, mano. Eva! Aqui, ó, pro Kiba ficar feliz, segundo a lista, a Misty, ela é tsundere. Dentro do padrão de Pokémon, mas é. Já que a gente falou da tsundere, a gente pode falar também de um outro estereótipo que é bem, bem conhecido. Em animes, principalmente, que é o da yandere. Que é uma garota boazinha, carinhosa, amorosa, e que realmente é muito apaixonada pela pessoa. Realmente apaixonada. Apaixonada a ponto de fazer coisas extremas por essa pessoa. É, são aquelas... Eu te amo tanto que eu vou esganar você. Bem Felícia. Tipo a Felícia é de Tiny Toon. Tipo, eu vou te matar pra que ninguém mais tenha você. Então, psicopata total. Kotonoha-sama, sabe o que estamos falando? Sabia. Os olhos da Kotonoha me assustam até hoje. Eu nem terminei de ver a porra do School Days. Os olhos dela me assustam. Não termina, cara. School Days é uma porcaria. Eu não sei por que eu assisti aquilo até o fim. Acho que era porque era 12 episódios. Mas, cara, foi um trauma School Days. Porque eu não sabia o que era aquela porcaria. Eu comecei a ver num dia... Ah, deve ser só um shoujo fofinho, bonitinho. Escambau, blá, blá, blá. Né? Que nada. É um trauma. Eu tenho um trauma daquele anime que vocês não entendem. Eu tenho um trauma daquilo. Aquele final, cara. O que foi aquele final? Eu assisti porque de tanto pessoal falar pra não assistir, eu acabei assistindo. É que sabe o que eu fiz? Não. Depois que eu assisti e não gostei, eu comecei a trollar as pessoas, incentivando-as a assistir também. Eu trollei muita gente, pra assistir tudo isso, você não tem noção. Isso aí é aquela. É igual eu vi no Facebook hoje, é 20 minutos de diversão, 20 anos de terapia. O palhaço embaixo da cama. É, o palhaço embaixo da cama. E tem a Yuno de Mirai Nikki, que é bem um estereótipo bem clássico mesmo, tem... Tanto que na época foi ela que tem o meme do Yandere Face, não é? Que fizeram, tipo, tudo. Sim. Do Yandere Face, até o Kyubey. Bem, e mais um estereótipo que nós temos é da Yamato Nadeshiko, que seria uma mulher ideal com atributos que a tornam perfeita, para uma sociedade de supremacia masculina. É o que a Mulan teria que ser. Eles tentam transformar a Mulan... Uma mulher bonita, uma mulher pra casar, mas não deslumbrante. Uma mulher pra casar. Não aquela femme fatale, por exemplo. É a mulher blindada que a gente falou no caso. Isso, ela tem que ser modesta, ela tem que ser feminina, discreta. Então, ela tem que seguir as tradições, exatamente. Ela tem que respeitar o marido. Ela tem que cuidar dos filhos, da família. E tem que fazer isso. E ela tem que ser serena, ela tem que ser calma, ela tem que ser... Ela tem que ficar feliz com isso, ela tem que viver pra isso e se sentir realizada com isso, entendeu? Ela tem que transmitir tranquilidade pra isso. Hoje tá cada vez mais difícil a gente encontrar esse tipo de mulher, né? Porque as jovens de hoje em dia já não querem mais saber esse tipo de coisa. Não. Pra quem assistiu, eu não vou lembrar o nome da personagem agora, de verdade, mas no Último Samurai, a mulher da casa que o Tom Cruise fica, tem uma mulher que é assim... Que ela tá ali pra servir, o marido dela tá na guerra e ela não vai fazer nada. É. Ela tá ali, ela tá esperando. E ela vai continuar esperando ele ali sempre, entendeu? São valores, isso por exemplo... Isso me lembra mais rático do que... São valores que inclusive eles transmitiram, por exemplo, as geishas têm muito desses valores. É uma coisa muito forte no Japão que eles têm, que a imagem de pureza feminina, de endeusamento da imagem da pureza feminina é muito forte. Inclusive, você vê que, por exemplo, quando eles têm as ídolas deles, a vida pessoal delas tem que ser mantida às sete chaves, porque os fãs não aceitam que essa imagem de pureza delas seja quebrada. Ah, foi o caso aí desse grupo feminino que a menina raspou a cabeça. Exato. Porque ela foi dormir na casa do então, namorado, alguns anos, né? Atrás, por que a Hirano ficou tanto tempo fora dos grandes trabalhos até voltar pra Fairy Tail? Porque... Justamente, ela deu uma entrevista que foi muito polêmica, que gerou inclusive ameaças de alguns fãs mais exaltados e os agentes dela acharam que foi melhor tirá-la um pouco da mídia pra não desgastar a imagem dela ainda mais. Mas ó, em anime eu tenho um exemplo, que não sei se vocês leram Fruits Basket, a Honda, a Toru, ela é um exemplo de Yamato Nadeshiko. Ela é uma pessoa que ela foi... É serena, ela é bonita, mas ela não é linda. Não é assim uma femme fatale, ela é só uma pessoa bonita. Ela é calma, ela é serena, ela sabe todos os afazeres domésticos. Ela nasceu pra cuidar da casa e da família. É quase maternal, né, a imagem que ela passa. Eu ia falar, as mães de anime normalmente tem uma conotação assim. As mães das irmãs nem mais tanto, velhas. Tu pega a mãe da Toru, não é assim, cara. Tu pega a mãe da Toru, a Toru é, mas a mãe dela não é assim. Não. A mãe dela é sensacional. Mas pega, por exemplo, a Kasumi de Hamameyu, que é a irmã mais velha deles. É a personificação disso. Ela é completamente mãe, sabe? E você vê que ela é super calma, super tranquila, serena. É uma imagem muito forte que eu acho que eles associam com a figura maternal. Mesmo que não seja a mãe em si, é uma figura relacionada à maternidade. Eu acho que hoje esse tipo de imagem, ele tá muito mais presente lá no Oriente, né, no Japão, do que aqui na nossa cultura ocidental. Porque aqui as mulheres, elas já conseguiram se libertar um pouco desse estereótipo e elas não aceitam mais ser tratadas assim, de modo geral, né? Claro que com suas exceções. Mas eu acho que aqui a gente já... quebrou um pouco essa barreira da mulher perfeita pra cuidar do lar e da família, né? Pra quem acompanha quadrinhos um pouco mais de afinco, uma das fases da Lois Lane, a namorada do Clark Kent, Superman, teve uma fase dela em que ela tinha uma revista dela, que a base da revista era ela cuidando da casa. Eles transformaram... Para porque a assim, a Lois Lane, ela sempre foi... a figura daquela repórter que trabalha sozinha, de que vai atrás do caso e ela tá explodindo as coisas, ela tá fazendo a matéria. Só que, por uma estratégia de marketing da época, eu não vou explicar aqui todas as nuances do mercado de quadrinhos norte-americano, mas a DC acreditou que o ideal naquele período era transformar a Lois Lane na esposa perfeita. Então ela ficava em casa, todas as confusões e as tramas dessa época do quadrinho era ela tendo que fazer alguma coisa pra chegar em casa e tá com tudo arrumado pra quando o Superman voltasse. Pergunta, isso o pessoal gostou? Olha, durou bastante tempo até, comparado, mas é... Que época que foi? Isso, acho que é década de 70, tá quando explicado. A gente... Ah, tá então explicado. Até faz um sentido, faz vai, sentido, década faz de 70. Sentido, é. Citando aí, também eu queria colocar a... agora, de quesito mangá, a Aoki, de Bakuman, que é uma autora da série, né, e... Uma das autoras. Acho que a Aoki realmente faz um pouco esse estereótipo. Ah, eu acho que ela faz. Bastantinho até. Uma personagem que faz isso, mas pode não ser tão óbvio, é a Mami, de Madoka Mágica. Sim, sim, porque perfeito. Ela é super feminina, super delicada, boa cozinheira. Você vê que ela tem uma coisa de irmã mais velha com as outras meninas. E ela assim, tem aquela coisa da serenidade. E ela é super graciosa, perfeita. Super. Não necessariamente. Uma Yamato Nadeshiko não vai ser boa em luta. Eu acho que com isso a gente encerra um pouco esses estereótipos, sim, de papéis femininos. A gente não falou de todos os estereótipos que existem, que são muitos, né? A gente pegou alguns e os mais comuns, assim, que a gente vê. Então, acho que nessa parte é isso. Nesses estereótipos que a gente citou, ela aparece de uma forma ou de outra. Que as tomboys às vezes tentam jogar a feminilidade, quebrar isso, né? Só que, de novo, a gente tem que lembrar que uma história é feita pra passar um ponto de vista pra um certo público numa certa época. E que esse ponto de vista vai estar carregado de todas as opiniões e de, inclusive, todos os preconceitos que estão naquela sociedade onde tá se inserindo aquilo. Bom, Adri, a gente pode lembrar que a mulher, até hoje, ela é considerada o sexo frágil. Exatamente, exatamente. Frágil? Será? Acho que assim, eu acho que claro que a gente tem que avaliar as diferenças, né? Existem claras diferenças entre homem e mulher. Eu acho que até pelas funções, assim, que a gente pode ser naturais desses gêneros, né? Porque tu tinha a função da mulher como uma protetora da prole, né? Mas ela. Não, não, não é isso. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da natureza mesmo. Ah, de tu ter a fêmea. A figura feminina, a fêmea, como a gestora e provedora, sim, da vida e alguém que cuida da sua prole. E o homem como o ser masculino, como aquele que caça e que traz comida e protege a área. Vamos Leões dizer. Discordam disso. Leões são vagabundos e não contam. Então tu tem o homem, no caso, fisicamente, ele tem essa tendência a ser mais forte, mais robusto, vamos dizer assim. E a mulher, de fato, ela é mais delicado fisicamente. Fisicamente, mas... Isso não significa que ela, por exemplo, mentalmente seja frágil ou que ela não possa ser alguma figura de poder, de liderança e de... Isso acontece muito nas histórias. Eles tentam associar a fraqueza física com uma fraqueza de caráter, com uma fraqueza mental. Exatamente. E se você pega em histórias mais antigas, isso fica claríssimo. Como a gente citou das donzelas em perigo. Como a gente citou. E assim, era uma imagem vendida. Não, a Disney, Adri... É uma imagem vendida. O Disney, a Adri é um exemplo que a gente pode ver... Galera, reparem bem o que a Fer falou. O Disney, a Adri é um exemplo que a gente pode ver... O Disney, a Adri é um exemplo que a gente pode ver... Até a questão da mudança, porque tu tinha lá no início da década de 30... Essas mulheres frágeis e delicadas que não faziam nada... E elas só esperavam para ser salvas... E tu tem no final agora, na década de 90, início dos anos 2000, a reversão da mulher. Que obviamente teve todo o movimento feminista, luta por direitos iguais, a questão de exigir poder trabalhar, poder sair, poder cuidar da sua vida, não ser mais obrigada a se submeter ao homem, sabe? Todas essas mudanças que ocorreram ao longo desse século. E no final da década de 90 a gente tem mulheres que eles representaram fortes, que é a Bella, a Mulan... A Yasmin... Posso até dar um exemplo diferente? Pode. A falou... Na década de 40... Teve uma polêmica nos Estados Unidos que foi o seguinte... Um psiquiatra chamado William Moulton Marston... Ele escreveu um artigo que saiu no jornal falando que... O universo da mídia, principalmente dos quadrinhos, por terem acesso às crianças, né... Por ser o material que as crianças consumiam na época, ele fazia. Denegria a figura feminina perante a sociedade. Isso década de 40. Esse cara foi contratado pela DC Comics, na época era National Periodical, pra mudar isso. E ele, na década de 40, em 1941, ele criou a Mulher Maravilha. Eu não gosto. Que por muitos anos. Ela foi o símbolo do feminino norte-americano. Porque ela entrou, ela era uma amazona. Pra começar, a origem dela era uma amazona. Ou seja, a amazona, um povo que vivia sem os homens. Ainda mais no caso dela, que nesse caso as amazonas serviam só... os homens para as amazonas serviam apenas para procriar e novas mulheres. Os homens eram devolvidos para esses, pros, pros, sei lá, sacos de esperma, não sei como é que elas chamavam internamente os homens. E aí ela vem pro mundo comum com outros homens pra melhorar esse mundo, porque ela, a origem dela é essa, ela vem pra terra dos homens, como ela chama entre aspas, pra melhorar, porque o mundo não tá bom com os homens no poder, porque nessa época... Você imaginava a década de 40. É óbvio que o mundo não está bom com os homens no poder. Eles, pensa, o mundo está no mínimo há uns 5 mil anos sendo dominado pelo homem. Olha a porcaria que tá. Imagina se as mulheres pudessem estar no poder. Teria muito melhor. Agora que as mulheres estão começando Não, com certeza. Agora as mulheres estão começando a assumir. E quer ver, a revolução do mundo vai começar agora. Não, como diria o Schwarzenegger. Eu acho que a gente realmente quis abordar um pouco. Hoje é um dia especial, dia da mulher, né? É um dia que é justamente pra gente tentar valorizar o ser feminino, que por muitos anos é desvalorizado e que sofre preconceito. Até hoje, exatamente. Eu acho que a gente resolveu, então, de fazer esse especial, assim. Tipo, dedicar esse dia às mulheres. Obviamente, a gente focou um pouco na questão da ficção, dos personagens que se destacam, essa parte mais de ficção mesmo, porque é algo que a gente fala bastante, é algo que a gente gosta, né? Tem a ver com o Projeto X em si, mas é uma homenagem, acho que a gente quis fazer, e até uma discussão sobre qual é a função da mulher na ficção, quais os papéis que ela pode ser, e como isso pode se modificar. Eu acho que o importante aqui, pra quem tá ouvindo, talvez uma lição final, seja contestar. Conteste isso que está sendo imposto para você. E faça diferente. Traga coisas exatamente, novas. Assim, por que que a mulher tem que ganhar mesmo? Por que essa mulher é assim? Por que isso? Você tem que perguntar o porquê. E tentar enxergar. Não adianta a gente falar para você que tá errado. Você tem que enxergar e ver aonde estão os erros. Por mais que a gente repita aqui reiteradamente. Quem tem que saber isso? Você tem que olhar. Exatamente, é você. Então, tem que olhar e falar que eu não aceito isso. E assim, a gente não tá falando isso pras mulheres, a gente tá falando isso pros homens também. Porque querer igualdade é um papel de todos. Então, pras meninas fica o recado: valorizem-se. Vocês não são piores do que os homens, vocês não têm nada, vocês não deixam nada a dever pra eles. Então, valorizem-se. Imponham o seu valor, imponham o seu talento, sim. E ter direitos iguais não significa ir na balada e ficar com 500. Isso não é aceitável pra ninguém. Isso não é aceitável pra ninguém. Isso não é se valorizar. Então, exatamente. Valorize-se, porque nada diferencia você de um homem, nada diferencia... E pros homens, mantenham isso em mente, que não tem o sexo das pessoas, da pessoa não determina talento, não determina capacidade, não determina nada. Somos todos iguais e o mundo só vai mudar de verdade quando a gente começar a enxergar isso. Citando de novo a música pra fechar... Que fala: "This is a man's world, but would be nothing without a woman or a girl." Quer dizer, é um mundo masculino, mas ele não ia ser nada sem as mulheres. Até porque se não tivesse mulher, esse mundo não ia se desenvolver. Exato. Né? Porque ia acabar a população mundial. Mas é isso, a gente que fez um cast um pouco diferente, e fica esse recado, talvez um pouco de... Talvez um cast um pouco mais político do que o que a gente tá acostumado a fazer. Imaginava? Muito mais do que a gente imaginava. A gente começou falando de ficção e passou pra direitos e política. Com certeza. A gente espera deixar uma reflexão pra vocês. E, por favor, exponham suas ideias, mandem comentários, mandem e-mails, porque a gente quer ouvir o que vocês pensam e espero que o que a gente falou aqui atinja vocês de alguma forma. E hoje, por favor, sei lá, abracem sua mãe, sua irmã, sua avó, sua namorada. Sabe, hoje é um dia especial. Pensa em todas as mulheres que fizeram alguma coisa por você na sua vida, cara. Bom, acho que a gente fica por aqui. Muito bom estar com esse tempo com vocês. Muito até legal. Semana que vem. Beijo, tchau. Pra vocês, até mais. Tchau, tchau, tchau, gente. Fiquem com caixa de entrada. Isso aí. Fiquem com os erros. Coursing river with all the force of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon. Está começando mais um Caixa de Entrada, pessoal. E eu voltei. Aê. E o Seiji tá aqui comigo. É, e curiosidade, cadê o Mug? O Mug não tá aqui, ué? Estranho. Eu não gravo com o Mug mais. Isso é suspeito, gente, eu já falei. Isso é muito estranho. Eu já expliquei, é que toda vez que eu e o Mug a gente participa, a gente fala alguma besteira muito bizarra. Todas vezes, vocês podem voltar, então a gente falou que é melhor para o conteúdo intelectual do programa que a gente não participe de caixas de entrada junto, sem supervisão de adultos. Que beleza, hein? Ô, louco. Mas então, antes da gente começar todas as coisas da semana, muitas coisas, os nossos parceiros, começando pela NPari, do Mário Toledo, que esteve aqui semana passada. O Dollars Cast, que vai lançar um cast de água, hein? Vai ser interessante isso. Olha só, Ben Affleck e o seu Oscar. Pô, elogiar Ben Affleck no Oscar. Meu Deus, tá errado. Que coisa surreal. O Level 1 Podcast. O Mini Clouds. O Legcast, que também está aí com o cast. É, surpresa, surpresa. Surpresa. É. O Otaku Company. O Ota Crazy Go Go, do Luigi. O Omega Cast, que também vai lançar um cast na quinta-feira. Vamos Isso, ver. Isso, do Golden Dragon. Olha Golden a surpresa, Dragon. Olha a surpresa. O Otacologia Cast. E o Coffee Unlocked. Café Unlocked, nosso parceiro, comentar que lá temos algumas coisas interessantes. Temos uma crítica, um review de Toradora, pra quem acompanha, um review pra quem já assistiu, ele é full spoiler, então se você já assistiu ou não liga pra tomar spoiler, vai lá e vê. Eles continuam com os minicasts deles, dessa vez o último foi o 13, as caveiras paulistas, se você quer saber o que são as caveiras aparecendo no meio da rua em São Paulo. Que coisa tenebrosa, hein? Eita. Vai lá escutar. Temos um serial killer em São Paulo, ah, meu Deus do céu. O que mais, Seiji? Bom, nessa semana nós tivemos a participação do Rods no Retro News, a número 28. Onde ele falou sobre alguns games. Isso, o Retro News, nosso amigo Sr. B. É, a Giza também. Isso, podcast só sobre notícias, ele tem várias áreas. O Rods participou da área de games, só sobre PlayStation 4, falou sobre videogame e a cultura, sobre Marta Suplicy. Então, se você quer ouvir a nossa Valkyria falando de games, vai estar o link na postagem para vocês. Pois é. E o que mais tivemos essa semana, cabeça? Além disso, a gente teve um texto da Dri. Um texto que Sim. Eu não gostei porque ela não gosta de Percy Jackson. Olha, eu não ligo porque eu não vi. Então, o filme é ruim, mas o livro eu gosto, mas é um texto bem interessante. Na verdade, ele não fala exatamente sobre Percy Jackson, ele fala sobre você gostar ou não de certas coisas e a recepção das outras pessoas quando você diz, olha, eu não gosto de coisa X. Uhum. E que muitas vezes você tá achado de hater, quando na verdade você tem um motivo seu, né, pessoal, pra não gostar. Um texto muito interessante aí pra quem tiver interesse, acho que vale a pena ler, os textos da Dri sempre são excelentes. Pô, isso é vai verdade. Tá aí também o link na postagem. Bom, eu por mim eu tenho a opinião de gostar de alguma coisa e a coisa ser boa são coisas diferentes. Não precisa ser a mesma coisa. Vi de mercenários, né, filho? Pois é, não precisa ser a mesma coisa. São coisas diferentes. Momento Shihaya Furo. Como sempre, a gente não pode deixar de falar de Shihaya na caixa de entrada. É, aproveitando o dia de hoje, né? Exatamente. Pra quem não sabe, se você é homem machista e não sabe que hoje, o dia do lançamento desse podcast, é o Dia Internacional das Mulheres. Então, já antes da gente falar de Shihaya, um abraço para todas as nossas ouvintes, as mães dos nossos ouvintes e ouvintas, não sei se é ouvintas, e para as meninas da nossa staff, a Dri, a Fer e o Al. Um abraço pra vocês. E o Mug também, que tem uns ataques de fangirl, né? Então, falando de Shihaya, que é uma menina, uma mulher. Que episódio, filha da mãe dessa semana, hein? Velho, que final, hein? Final, porra. Que final. A gente tá aqui se remoendo há uma semana, esperando pra ver o que vai acontecer nessa droga. De episódio, sempre um episódio excelente. Muito bom. Fica aí, novamente, a nossa indicação pra quem não assistiu. Assista. Pois é. Então, começando os nossos e-mails para quem mandou essa semana. Tivemos alguma quantidade razoável de e-mails, muito bom, razoável, muito obrigado. Né? Oh. Razoável. E-mails gigantes, como sempre, é bom ter e-mail com conteúdo. Começando então pelo e-mail do Luigi, o nosso parceiro do Dota Crazy Sage. Lê pra gente o e-mail dele. Bom, o Luigi já começa escrevendo que curtiu o cast, né? Que ele se emocionou. Tem um monte de cenas que ele ficou se lembrando de filmes da Pixar. Mas começando aqui o comentário dele, né? É óbvio falar que a Pixar elevou o cinema mundial para um outro patamar, que acabou evoluindo mais de como deve ser feito um filme. Toy Story 1 provou isso, e como foi algo inédito na época, assim veio Toy Story 2, que não foi melhor que o primeiro. Porém, ainda se mostrou que é possível fazer uma sequência de uma animação, que se preze. E aí veio Toy Story 3, que fez os marmanjos chorarem. Sim, chorei e choro toda hora e vez que assisto. Cara, eu também, viu? Porra, aquele final. Cara, é muito sacanagem, é muita sacanagem, velho. Não tem como não chorar naquele final. Não, eu tive que reassistir o Toy Story 3. Eu chorei de novo, porra, com aquele final. Tinha jeito. Pois é, e o Toy Story 3 que fez a gente lembrar de como nossa infância foi boa com nossos brinquedos. Tanto porque eu reencontrei meu Goku paraguaio, está guardado no guarda-roupa. Olha só! Goku paraguaio. Goku do Paraguai. Imagina como ele fala um Kamehameha em espanhol, né? Ai caramba, um Kamehameha. Ai caramba, é a versão do Buzz, né? Que tem a versão vaqueiro em espanhol. É, e aqui ele comentando sobre Carros 2, né? Grande verdade foi que o filme teve como objetivo vender bonecos, lancheiras, games e tantos outros tipos de objetos. Outra coisa é que a Disney está aproveitando o sucesso de Carros e vai lançar um filme derivado do mesmo mundo, que se chama Aviões. Ai, ai, ai. Meu Deus, olha o medo. Não sei, viu? Vamos ver. É, pode ser bom, pode, mas é grande chance de ser um caça-níquel, né? Querido, velho, eu quero conteúdo, cara. Eu quero conteúdo. É. Pô, se dane o merchandising. Deixa isso pro George Lucas. É, então, deixa pro George Lucas. Bom, e agora vai meu top 3 dos filmes da Pixar. E como Toy Story está em outro patamar, inalcançável de todos os outros filmes. Pô, acabou nem citando o Toy Story por causa disso, né? Sim, deixou aí como ao concurso. Em primeiro, Os Incríveis. Em segundo, Procurando Nemo. Em terceiro, Wall-E. E um monte de observações que ele escreve aqui, viu? É, são 5 observações. Vamos ver. Vamos lá. Primeira observação, depois que joguei Batman Arkham Asylum e sua sequência, percebi que a trilogia do Nolan é uma merda. E minha opinião sobre o filme é que Nolan queria criar seu próprio Batman, o que achei errado. Olha, poxa, mas eu não sei aí o quanto você acompanha de quadrinho, às vezes você não tá habituado, mas assim, quando, a maioria das vezes, 90% das vezes, quando o escritor pega um personagem, ele acaba recriando o personagem à sua moda. A gente não vive até hoje no contexto do Batman criado lá pelo Bill Finger e o Bob Kane. Velho, até porque ele foi criado bem lá na época da Segunda Guerra, né? Ele foi criado, na verdade, a primeira vez que apareceu em 39. Então, quer dizer, de lá pra cá ele evoluiu muito. Passou por mão de vários autores, cada um dando a sua visão diferente. A visão do Arkham Asylum é uma, como é diferente da visão do Nolan, que é diferente da visão do Morrison, que é diferente da visão do Alan Moore. Cada um cria o Batman à sua forma. O Nolan criou o Batman dele. Eu não acho que ele tá errado nisso. Você pode não gostar da trilogia como um Batman, tudo bem. Mas ele é até melhor do que ele chupar o Batman de alguém. Ele criou o Batman da visão dele. Eu gosto disso, pelo menos. E você viu as últimas notícias do Nolan, cara? Ele vai fazer o filme da Liga da Justiça, será? Olha, ele lá, eu não sei. Eu tenho confiança nele. Eu acho que ele faz um bom trabalho. Eu acho que ele estando ali pra supervisionar, eu acho que tem mais chance de dar certo. Só não me põe o Ben Affleck, que já falaram. Imagina esse cara fazendo o Batman, velho. Ó, maluquice. Nah. Vou pegar um diretor decente, um cara que saiba trabalhar esse universo. Quem sabe pode ser aí o Zack Snyder, pode ser, quem sabe. Pô, teremos muita câmera lenta, viu? Que muita coisa. Câmera lenta, que é legal às vezes. Mas vamos ler, vamos esperar. Quero que o filme seja bom. PS2, não é o game. O One Piece é legal, mas prefiro Dragon Ball e Dragon Ball Z. Toma, Mug. Essa é pro Mug, seu fanboy. Mug, seu fanboy. PS3. Os Incríveis pode ganhar sequência. Uma entrevista de filme que esqueci o nome, roteirista, disse que tem uma grande vontade de fazer a sequência. Eu gostaria muito de ver uma sequência dos Incríveis, porque ele tem tanta coisa. Na verdade, assim, corre o risco dele cair num caça-níquel, né? Ah, mas vai ser um caça-níquel. Não duvido. É, ele tem muito universo a ser explorado, porque ali eles só, tipo, fecharam a equipe deles da família dos Incríveis, só. Tipo, dali pra frente tem muita coisa pra acontecer. Bom, PS4. Tartarugas na cabeça de Michael Bay são alienígenas e adolescentes. Bom, acho que ele tá falando das Tartarugas Ninja aqui, né? É, o filme que vai ser produzido pelo Michael Bay e dirigido pelo Liebsman, do Fúria de Titãs 2. Cara... Bom, você sabe que se tem um filme do Michael Bay, vai ter uma câmera girando em 360 graus e um porta-aviões, né? E explosões. É assim mesmo. Explosões. Nossa, eu quero Deus. Ver como vai ser o filme da Tartarugas Ninja com o Michael Bay, o cara do Fúria de Titãs. A chance de dar merda é muito grande. E PS5, se tiver podcast de DBZ, podem me chamar. Aham, uhum, tá, tudo bem. É, eu tudo quero bem. Ver você ganhar, tirar o pessoal da staff, que todo mundo quer participar desse cast, né? Vai ter vai que ser difícil, botar todo mundo numa arena e o último a ficar de pé grava, porque... Cara, é quase uma roleta russa esse negócio aqui do sorteio. Vai ser difícil. É, porque todo mundo assistiu Dragon Ball Z, né? Quem não assistiu? Mas então, Luigi, brigadão pelo seu e-mail, continue mandando. Ainda bem que você tá gostando dos casts. E agora vamos para o e-mail do Daniel Crisóstomo Fernandes, que nome complicado esse do meio. Ele começa assim: olá galera do Projeto X, sou o Daniel, tenho 28 anos, sou de São Vicente, São Paulo e membro do CaminoCast, podcast especializado em Star Wars, do site CastWars.com. Ele falou que esse é o cabeçalho padrão dos e-mails dele. Aliás, eu vi o Cast Wars, cara, teve a última edição deles, eles lançaram de SOS e tem um louco solto no espaço. Porra, que saudade daquele filme, cara. Porra, filme do Mel Brooks, porra, olha, é muito aí. Foda. Porra, foda aquele filme. Muito bom. Ele continua: ótimo cast sobre Pixar. Os primeiros filmes da Pixar eu meio que torci o nariz, pois para mim eram filmes da Disney. E eu não gostava das animações da Disney, principalmente dos musicais sem sentido no meio das animações. Olha, a Fer está tendo um ataque nesse momento, caramba. Sim, ela teve uma convulsão aqui atrás. Mas, claro, é difícil achar alguém que não gosta das animações da Disney, né? Mas tudo bem, opinião de cada um. Meu primeiro contato foi com o filme Vida de Inseto em VHS, que o irmão do meu amigo esqueceu em casa e eu acabei gostando, e passei a olhar com outros olhos essas animações. O meu favorito é o Toy Story 3, não me lembro de um filme que tenha me feito chorar como esse. É um padrão, a gente vê que não tem uma pessoa que falou assim que não chorou em Toy Story 3. Né? Cara, eu falo que é o ápice da Pixar, o Toy Story 3. É, eu acho que é, realmente, eu acho que é o ápice mesmo, né, do que eles podem fazer. No ator ganhou mais de $1 bilhão em receita. Realmente. Alguns pontos interessantes. Embora o filme Carros não tenha dado uma bilheteria tão grande quanto os outros filmes, ele foi o que gerou maior retorno financeiro e merchandising, cerca de 5 bilhões, o que justificou a continuação. É, mais ou menos a teoria que a gente imaginado, né? Que a venda de brinquedos e produtos, isso foi absurdo. Olha, não tem uma criança que não gosta de carros, né? Pô. É, toda criança gosta de carros. Esse segundo ponto eu tinha até esquecido realmente, eu sabia que ele falou em 2005, o estúdio Heavy Iron lançou o game The Incredibles Rise of the Underminer para PS2, GameCube, Xbox, Mac, GBA, Nintendo DS e PC. É, o jogo ele é uma sequência direta do final do primeiro filme, quando sai aquele cara do chão. Ah, é direto. É direto. E você usa ou o Senhor Incrível ou o Gelado. Eu só jogava com o Gelado. O Gelado é muito, muito maneiro. Eu tinha até esquecido. Terceiro ponto. Só uma dica. Quando for assistir o filme Valente, tentem assisti-lo com uma desconstrução das princesas da Disney, sem compará-lo com outros filmes da Pixar. Depois que assisti com essa ótica, o filme melhorou muito para mim. É que assim, cara, falar é fácil, cara. Porra, mas eu pego um retrospecto de filmes da Pixar, é meio difícil. Pra mim, pelo menos, né? É, a gente tá esperando sempre mais, né? A gente sempre tá com aquela expectativa cada vez maior e ele, cara, acabou... Não, eu espero uma coisa mega foda, assim, que me surpreenda, me faça chorar também. E o Valente não me fez disso, sinceramente. É. Aí ele aproveita pra explicar rapidamente os três pontos que ele tinha colocado no outro e-mail aqui pra causar a nossa ira. Ele começa com o Hobbit. Assisti em 48 FPS, 3D, o filme é lindo visualmente, os 48 frames ajudam muito. O que torna o filme fraco pra mim é a falta de ritmo, ou a injeção de linguiça. É aquela história, né, porque o Hobbit daria pra ser feito em dois filmes, né, mas como eles lançaram em três, então eles acabaram enchendo muita coisa que pra mim, de fato, é uma injeção de linguiça. Eu concordo com o pensamento geral. É, mas eu gostei do filme, eu não achei o ritmo dele ruim. Lógico, eu sei que no final deu uma bocejada, assim, vou concordar que no final ele já tava um pouco arrastado. Ainda acho que tem coisas que dá pra cortar também, viu, dá pra deixar ele mais enxuto. Concordo, é, mas ainda assim é um filme bom. Aí veio o Batman, vamos lá. Vamos lá. Ele fala, o filme é cheio de problemas. Prefeito com mandado de 10 anos, policiais com preso durante meses e reaparece com barba feita e banho tomado. O que me incomoda a ponto de não curtir o filme. Aí ele mandou um link que tem, a gente vai até deixar na postagem, com algumas incongruências do filme. Eu tenho uma opinião pessoal sobre esse filme, que é o seguinte. Primeiro, eu não gosto de avaliar ele como um filme solo. Eu gosto de avaliar ele dentro da trilogia, porque eu acho que ele tem pressupostos de dois filmes anteriores. E segundo, realmente, tecnicamente, ele é o filme com maior pisada de bola do Batman, eu concordo. Mas eu acho que a crítica, por alguma razão, caiu matando demais. Ele foi assim, o filme escorraçado de 2012, é o Batman. Todo mundo falou mal do Batman. Sabe, como se nenhum outro filme tivesse problemas. Eu acho que às vezes, rodaram a roleta lá dos filmes. Ah, o que a gente vai falar mal? Vingadores, o Hobbit ou o Batman? O Batman. Então falaram mal do Batman, eu ainda continuo gostando. Concordo que tem os problemas. E aí fica pra cada um. Bom, Bom, ô Daniel, pra esse seu comentário, eu só digo uma coisa. Eu e o Cabeça, a gente brigou feio, cara, sobre esse filme. É, então, é. Pô. Cada um gosta ou não do filme, eu já desisti. Eu ainda acho que é fraco. Eu gosto, eu concordo que não é melhor que o segundo, é fraco, mas eu acho que é um filme excelente. Ele é fraco. Eu chorei. Vamos seguindo, enquanto o One Piece não tem o que falar, é somente ruim mesmo e o Mug convulsionou. Toma Mug parte 2, né? A opinião de cada um, ele não gosta de One Piece, fazer o quê? Aí ele falou que ia terminar esse e-mail, porque ele ficou gigante, e até a próxima. Muito obrigado pelo seu e-mail, é bom, a gente gosta de debater, é bom pessoas com opiniões diferentes da nossa, a gente não quer que vocês concordem com o que a gente falou, se vocês gostaram, fala, se não gostaram, fala também. Muito obrigado. Bom, o próximo e-mail é do Trionaut. Olá, pessoal do PXP, aqui quem fala é o Matheus de Carvalho, aka Trionaut, 16 anos, São Paulo. Bom, pra começar resumindo, né, já que ele disse que ele sempre esquece de mandar um e-mail, agora ele acabou lembrando, né, ainda mais de Pixar. Bom, mas indo direto, sempre fui muito fã de Pixar e considero a melhor empresa de animação digital da atualidade, eu concordo. Mesmo com os filmes mais recentes como Carros 2 e Valente, ainda vejo um grau de superioridade com relação a outras empresas. A verdade é que se é Pixar, não pode ser realmente ruim. A gente falou isso, que realmente, apesar de a gente falar que os filmes não são tão bons como Carros e Valente, eles de forma alguma são ruins. Cara, pega o geral. A gente tem muita coisa ruim por aí de animação, né? A gente só falou que comparado com o resto, eles estão abaixo, só isso. Uhum. E uma pequena crítica que ele faz, porque a gente não falou de Vida de Inseto. E eu vou ser sincero, não é que a gente não falou, é que a gente esqueceu totalmente desse filme. Não, a gente até citou o Vida de Inseto na lista. Uma vez, talvez. É, mas eu não sei, pelo menos pra mim não é um dos mais marcantes também. É o segundo da Pixar, né, mas... É, não sei, eu gosto, eu assisti bastante também, é um mas não filme. É aí o meu favorito. O pessoal fala que ele é tipo um Sete Samurais, né, do Kurosawa. Eu concordo, de fato. É um bom filme até, mas como ele tava em início mesmo, no trabalho da Pixar, ele ficou com uma baixa qualidade. É, mas tudo bem. Se você gosta, excelente. A gente também gosta. Desculpa por não ter falado. E obrigado pelo seu e-mail. E eu prefiro Formiguinha Z. Olha, esse é muito bom, cara. É legal. Aí temos um e-mail do Lucas Francisco, o fã de One Piece, da semana passada. Pois é. Ele falou: oi, olha aqui de novo. Primeiro, eu gostaria de saber por que o ódio da Fofonca com One Piece. Olha. Resposta da Fer: é porque é legal trollar o Mug. Eu acho que aqui a gente talvez devesse abrir tal. Parem rapidinho pra explicar que às vezes as pessoas entendem mal. Não é que a gente detesta One Piece ou que a gente não gosta do Mug, é que a gente gosta mesmo de encher o saco dele. É uma brincadeira, sabe? A gente gosta, eu gosto de One Piece. Mas é legal brincar, hein? Legal encher o saco. Velho, eu acompanho One Piece também. É, então. Eu leio toda semana. É igual quando a gente brinca com a Marvel, às vezes quando tá o Kiba. É brincadeira, gente. A gente não é detesta a Marvel, ou seja, que somos assinados. A gente não detesta a Marvel. A gente só pode encher o saco, às vezes. É uma brincadeira só. Desculpas, a gente passou a imagem errada, mas é... tudo uma grande brincadeira que a gente tem com os amigos daqui. É, e toma Mug parte 3. É. Toma Mug, isso aí. Mas, continuando, ele falou que também gostou muito do Cast 26 e a animação favorita dele da Pixar é o curta chamado Homem de uma Banda Só. Ele deixou o link, a gente vai deixar na postagem pra vocês. Eu vi, é legal, cara. É da hora. Ele falou que ele achou até um pouco triste essa animação. Realmente é uma curta. Os curtas são excelentes, a gente não pode falar muito. Porque ia ser difícil falar da Pixar, dos longa-metragens e dos curtas. Mas os curtas são excelentes também. Ele falou que ele queria um cast de Hellsing. Opa! E um de Transformers, o desenho antigo do Transformers. Ah, ainda bem. E sobre os jogos Prototype. E sobre os jogos da infância. Prototype eu acho bem difícil, assim. Ele é um jogo... É uma franquia bem restrita. Ele não é uma franquia excelente, ao ponto de a gente ter um podcast inteiro. Eu gosto, mas eu acho muito difícil. Hellsing, quem sabe, pode aparecer. Transformers, eu, por exemplo, não vi tudo. Eu teria que rever pra fazer alguma coisa do gênero. Olha, se não for pra falar dos filmes, eu agradeço. Então, se a gente ficar com o desenho dos Transformers, Beast Wars. Beast Wars era do Transformers, né? Era da linha. Também, é da mesma linha, né? Beast Wars, Beast Machine. Essa eu gostava muito. E os jogos de infância, talvez a gente... Spoiler, não. A gente talvez tenha alguma coisa próxima aí do que você quer. Talvez. O próximo cast seria de Kingdom Hearts... Se vocês perguntarem por quê, a culpa é da enciclopédia. Eita, cast de Kingdom Hearts. Olha o medo de novo, cara. Porra. Olha, não sei porque a enciclopédia chegou, mas não. Como você viu, são papéis femininos dentro da nossa ficção. E cast de Kingdom Hearts é uma responsabilidade gigante, cara. É, e a Adri teria ataques histéricos pra fazer, isso é uma puta responsabilidade, quem sabe um dia, quem sabe. Bom, o próximo e-mail é do Dex. Como sempre. Bom, o Dex, ele já fez alguns chutes dele, que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Mas eu acho que ele entendeu a ideia por causa da data, né? Isso aí. E por isso ele dá os parabéns à Feira, a Adri, a Tsumugi-chan. Meu Deus do céu, esquece esse último. Bom, mas voltando ao cast. Bom, by the way, curtiu o cast da Pixar. Gostaria de dizer que achei meio falta de tato haver comentário sobre o filme Brave, sendo que nem todos assistiram. É, eu entendo essas críticas, Odex. É, eu peço desculpa, na verdade, acho que fui o único que não assisti. Na época da gravação, não tinha assistido, desculpa, realmente não tive tempo pra assistir. Eu gostaria muito, né? não foi por não querer assistir. Eu não lembro de ter sido nenhuma crítica com relação, mas se por algum motivo isso atrapalhou pra você a parte sobre o Valente, desculpa, tá? Ah, mas teve gente que assistiu também na gravação e puderam fazer seus comentários. Bom, continuando então, nada contra, até porque foi deixado claro o fato de não ter assistido. Mas teria sido mais prudente o pessoal ter assistido antes de comentar. É, eu falei, eu entendo isso. É. Não achei o filme o melhor já produzido pela Pixar, mas também não ficou ruim. Bom, isso eu também entendo. Como foi falado, é de uma época pós-Steve Jobs, então provavelmente ficou faltando algum tipo de toque de mestre que ele teria com certeza dado. Eu não concordo, cara, porque eu acho que o Steve Jobs, ele não mete o bedelho nos filmes da Pixar. Eu acho que talvez ele dê alguns toques, eu acho que ela deve ser uma coisa bem superficial, até porque ele tinha muitas outras coisas a... Ele não podia ficar acompanhando de perto a produção de uma animação. É, eu sei mas que talvez... ele gosta de arte, mas não sei se ele entende de cinema tanto assim. É, sei lá. Talvez tenha sido um reflexo, a gente não sabe dizer. Ou uma coincidência, não sei, né? Pode ser também. Bom, mas interessante que ele mandou aqui, que ele achou duas dissertações de mestrado, cara, que tem a ver com alguns temas, sabe, de cultura japonesa. Eu achei legal, depois eu dou uma lida melhor nessas teses aqui. É, a gente vai deixar na postagem pra vocês verem o link que ele mandou. É, um é chamado Mangá e Transmissão de Cultura, o exemplo de Rurouni Kenshin, né, que a tese ele apresenta o exemplo de Rurouni Kenshin pra exemplificar coisas que tinham na cultura, né, japonesa, naquela época da... Pra mim teria tirado zero porque é Samurai X, não é Rurouni Kenshin. Não, Rurouni Kenshin, não é Samurai X, não. Não, é Samurai X. Ah, sei. E a segunda dissertação é Os fãs da cultura japonesa e a prática de Scanlation no Brasil. Olha só. Viu, hein? Caraca. Pô. É, que a gente sabe que, querendo ou não, o Brasil é um país... grande em questão de escaletos, de subs, o povo brasileiro. Acho que se o seu procurar, você acha o quê? Chinês, português e inglês, né? E espanhol também, né? Espanhol, é. Bom, e finalizando, né? Aí ele pede desculpa pra Fer pela cutucada do Hadith, o ilustrador, o comediante, não lembro exatamente, do Rio Grande do Sul. Eu barrismo, nunca mais vai fazer, que ele está encolhido num canto de medo. Sim, você não pode brincar com a sulês da Fer. É, tenha medo. Apesar de que eu estou falando agora que ela não está aqui, que São Paulo é melhor que o Rio Grande do Sul e eu não quero nem saber. Espero ela ouvir essa gravação. E o Corinthians é melhor que o Grêmio, é isso aí. Meu Deus, hein. Então, o nosso próximo e-mail que a gente vai ler agora é do Diogo Rikyu Miyazaki, que está sempre aí com a gente. Ele fala, olá, aqui é o Diogo. Bom, fiquei um tempo sem enviar e-mails, mas estou aqui de volta. E vou tentar ser mais responsável daqui pra frente. Pois acredito que como ouvinte, o maior apoio que posso dar pra vocês são os e-mails. Isso é verdade, assim, a gente fala, a gente gosta muito de receber e-mail, porque o e-mail, ele é um feedback mais completo que vocês podem dar pra gente. A gente saber realmente o que vocês estão gostando, o que vocês não gostaram, como que tá indo a evolução. A gente realmente adora e-mail, então a gente agradece mesmo a quem manda, muito obrigado. Oh, eu gosto dos e-mails e comentários, né? Também, sempre. E como fiquei com 4 podcasts sem mandar, vou tentar abordar as pequenas importâncias de cada um. Ele falou aqui sobre o Back to the Future, Rurouni Kenshin, Samurai X... E o Universo Mario, a gente não vai ler agora, porque o e-mail dele sobre Pixar já é grande, a parte sobre Pixar, então assim, a gente leu, tá, Diogo? A gente gostou, aqui, cara, sinceramente. Muito obrigado, a gente leu. Muito foda. Ele cita só uma coisa que eu acho interessante, ele falou que ele gostou do Mario, da Inipari ter participado do Universo Mario, e que ele gostaria que mais pessoas de fora viessem, a gente pretende trazer mais pessoas, né, Seja? A gente já convidou alguns, hein? Sim. Esperem as próximas edições. Esperem. A gente vai tentar trazer sempre alguém diferente pra trazer um ar diferente, uma opinião que difere da nossa. A gente vai tentar trazer sempre o melhor pra vocês. Ou trazer um especialista, né? Também no especialista, olha só. A gente trouxe o Mario, que é o especialista, porque é o nome dele. É o nome dele, né? Ué, mais especialista do que isso? Mais especialista do que Mario, né? Não tem como. Aí ele vai falar então sobre Pixar. Ok, e por último, não menos importante, Pixar. E tenho que dizer que é um dos meus estúdios de animação favorito. Acho que tá empatado com o Ghibli. Olha só, poxa, os filmes do Miyazaki são espetaculares e lindos. E torço Verdade. Para um podcast sobre o estúdio Ghibli. Ah, eu também, cara, eu também. Muito provável, é muito provável. A gente não sabe quando, porque é um podcast difícil. Eu não faço ideia de quando. É mais difícil até do que Pixar. Mas é eu sei que é vontade de muita gente aqui dentro. Pode mas um dia ele sai, um dia ele sai. Sim. Enfim, acho que minha opinião é igual a de todas as outras. O estúdio Pixar, com certeza, trouxe muitas animações que marcaram as nossas infâncias e não param de marcar mesmo depois de termos crescido. Ele gosta muito da Pixar, que faz parte da vida dele, sempre que ele assiste, sempre vem gargalhada, divertimento e ótimos momentos, sempre emocionantes. E realmente a gente falou, a Pixar é isso mesmo, né? Verdade. Enfim, o meu top de filmes é difícil de construir, pois eu queria que todos ficassem primeiro. Mas como tem que fazer aqui um top 3, ele deixou. Em terceiro lugar, ele coloca Os Incríveis. Ele falou que lembra até hoje de uma fita cassete, ou um DVD, ele não tem certeza, enfim. Ele assistia repetidas vezes e cada vez adorava mais aquele filme. Ele fala que a cena favorita dele é quando o Senhor Incrível tá lutando com aquele robô, o número 8, se não me engano, na ilha. E ele dá uma ojeira nas costas, aí o robô pega, ele estica e as costas voltam. Cara, muito foda aquela cena. Aí ele consegue virar a luta, muito boa, realmente é muito boa. Muito legal. Em segundo, ele traz o Procurando Nemo, outro da lista que assistiu, que ele falou que assistiu repetidas vezes. Acho muito bom. Que haveria sim um plot bom para uma continuação. No final do filme, tem uma cena que mostra os peixes do aquário conseguindo finalmente a liberdade com um plano incrível de estragar o filtro e rolar com sacos plásticos até o oceano e que termina com ele sem saber o que fazer dali pra frente, já que eles estão presos dentro do saco, né? Acho que a partir desse ponto daria uma continuação ótima. E uma história em que mostraria os peixes que sempre viveram no aquário descobrindo o novo mundo que os aguarda. É verdade, talvez uma continuação nesse universo do Procurando Nemo seria bem interessante desses outros. Eram por que não esse ponto de vista? É. Bem interessante. E o primeiro, Toy Story, não tem o que comentar. Não mesmo. Provavelmente Toy Story tá aí no top de todo mundo. Eu acho que ninguém, não tem uma pessoa no mundo que fale assim, ah, não gosto de Toy Story, acho chato, acho boring. Ele fala que é só isso, um abraço, poxa, Diogo, brigadão, a gente sempre gosta de dar seus e-mails, sempre trazendo uma coisa diferente. Muito obrigado e continue mandando e-mails sempre. E agora a gente vai mandar um abraço pra quem chutou. Então, só pra lembrar então que a dica da semana passada foi Mulan, Jessica Rabbit e Princesa Peach. E eu acho que não precisa explicar, né, por que essas dicas e o cast, né? Acho que vocês conseguiram entender aí, já pelo título. Espero ter ouvido e não pular direto pra caixa de entrada, porque isso é feio. Aham, por favor, ouçam o cast pelo menos. Por favor. E baixe Mortal Kombat Parte 2, por favor, sempre. Pois é. Bom, e abraço pra galera que chutou, né? Primeiro o Hataki, né? Que ele fez os primeiros chutes dele e foi o primeiro que acertou, né? Bom, de acordo com as dicas, eu chuto. Primeiro chute. Cores de cabelo. Morena, ruiva e loira. Não, não é. Segundo chute. Mulheres de atitude. Isso é mais o caso da Mulan e da Jessica Rabbit. É, tem um tópico dentro próximo, do cast, né? Que foi falado, né? Mas o terceiro chute, aí sim que vale. Presenças femininas em mídias diversas. Aí tudo bem, aí você tá falando de personagens femininos na ficção, né? Tá certo, acertou. E vários tipos de coisas de ficção. Acertou aí, ganhou os 5 pontos. É, como foi o terceiro chute dele, né? 5 pontos, né? 5 pontos. Depois disso, tivemos a Monique, que chutou oi. Ela falou Mulan, Jessica Rabbit, Peach. Considerando a data, deve ser sobre mulheres. É, exatamente. Até mais. Escrever, acertou. É isso aí. Não, né? Tá valendo, acho que vale sim. É, sobre mulheres, entre aspas, né? É, a gente... São mulheres de ficção, né? Dentro da ficção. E o Dex, ele mandou também a dica. Ele falou, ele tinha mandado a dica como o poder das personagens femininas. Aparentemente não tá tão certo, mas na explicação ele consegue, assim, ele se explica. E realmente é isso que ele fala, que não seria bem poder, mas sim a influência que elas têm nas diversas mídias. Como jogos, animes, seriados, etc. Ele chutou pois isso é, pelo dia. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Ele entendeu realmente o que a gente queria dizer com esse cast. Parabéns ao Dex, também adquiriu os seus 5 pontinhos na primeira. Até porque o cast foi lançado no Dia Internacional da Mulher, né? Pô, sim. E aí, como a gente já tá ficando, novamente, a gente pede desculpa pra quem comentou, a gente não vai poder ler. Porque a gente recebeu muitos e-mails, então a gente dá preferência pros e-mails, a gente pede desculpa, mas assim, um abraço aí pra quem comentou, o Kogal War, o Kazoo, o William, o Trinote que comentou de novo, os anônimos, tivemos anônimos comentaram, um cara comentou com o nome apenas, ele falou que não, nome. Um abraço pra você. Também. A Monique, e a Késia, que comentaram na matéria da Dri também. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço vocês. Também. Um abraço. E se você quer mandar um e-mail pra gente, lembrando só que a gente às vezes a gente esquece de falar, e-mails para contato@projetoxpodcast.com.br e os e-mails haters para atlas@projetox.com.br. E você pode mandar um e-mail pelo formulário do nosso site na aba contato. E pra fechar esta caixa de entrada, as dicas do cast da semana que vem. Cara, eu quero ver alguém acertar esse daqui, viu? Eu quero ver. Puxa vida. Bom, as dicas são Dolly, sabão e rádio. Olha, é muito inusitado. Sério, não pensem no óbvio. Não pensem no... É muito inusitado. É, saiam da caixa, por favor, gente. Saiam da caixa. Eu já vou falar que eu não tô nesse cast. É um tema que eu não manjo nada. Eu tô falando que eu tô nesse cast. Ó, o Seiji está no cast. É inusitado. Eu quero ver se alguém vai ter o feeling pra acertar que é esse cast. Cara, inusitado foi o dia que a gente decidiu fazer esse cast. Porra. Foi do nada. Foi do nada. Ah, vamos fazer um cast sobre isso. Vamos ir pra lá. Já saiu falta, gravou e tá aí. Já essa semana. E foi muito bom. Bom. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, que mandou e-mail, que comentou, que baixou, que zoou o muito obrigado. Isso. Novamente, parabéns a todas as mulheres, todas que nos ouvem, as que não nos ouvem. Parabéns, porque vocês merecem no Dia Internacional. Assim, a gente falou no cast, mas o mundo não seria nada sem as mulheres. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós, homens, que o mundo seria horrível só com homens. Ah, não me diga, por favor. Muito obrigado e um abraço a todas vocês. Muito obrigado. E falou, pessoal. E é isso, falou, gente. Cultua bons livros e amo os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai. Fazer da vida o que melhor possa ser. Traçar um rumo novo em direção ao sol. Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol. Só pra fazer nascer a lua. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Gravando. Então vamos lá. Peraí, 7 segundinhos pra masterização. Ou o se dane. A gente parte. Sabe, hein? Você decide. Pera. Ah, meio que foda-se, eu me viro. Tá, eu quero fazer os 7 minutos, vai. 7 minutos? Você tá maluca? Isso vai ter que ir pro Zé Mundial. Vou fechar aqui o torrent porque vai se né? Ô, Mug, fecha o torrent, Mug, fecha o porno. Não sou eu. Fecha o porno. Juro que não sou de eu. De novo na gravação. Fecha o porno. Juro que não sou de eu. Novo. Na gravação de papéis femininos já tá com o porno aberto. Que bonito. Já não basta de sacamite a gente filosofando sobre a vida agora na de papéis femininos. Vem, na boa, eu não tô dessa vez. Como assim, da outra vez? É muito engraçado ele se defendendo. Tava, no sacamite ele tava. Era 9 horas da manhã, o cara gente, com o porno aberto. Gente, como que eu perdi essa gravação? 9 da manhã. Ignore o Mug. Dri, vamos pro mundo do podcast? Exato. Quantas mulheres existem aí no mundo do podcast? Né? É verdade. Pega, compara com entre homens e mulheres. Claro que tem outras mulheres, mas é um número muito inferior. A própria staff, a gente tá em 10 só pessoas, tem só tem duas só meninas tem você, na staff. Só tem a Fê, a Dri e o Uau. É. E o Uau. O Uau ainda tá se decidindo. Desculpa, Bella Chuan é do Crepúsculo, né? Sim. Exatamente. A filha isso. Do Darth Vader. Pô, por que vocês mencionaram essa porcaria que não depois... é pra ser um cast legal? Exatamente, é um exemplo do que não ser. E depois vocês reclamam que eu cito não, One Piece. Não. Eu citei Mulan, gente, que é tipo a melhor personagem, daí vocês põem Bella Chuan. Então eu já posso citar DC? Não. Deixa pra depois. Eu deixo, cabeça. Obrigado, Muga. Eu sei olá. Que a gente não manda nada nesse cast. A gente já não manda cala a boca, vocês dois aí, ó. Quietos no cantinho de vocês. Sim, seis chicotes. Okay.